43. Bola para Luiz Fernando, Luiz Fernando para Cuca. Cuca entrou pelo meio, pode ser o gol. Atenção para cá, para lá, preparou, atirou, a bola vai entrando para fora pela linha de fundo. Cuca perdeu o gol. 44 minutos e meio, está terminando o Grenal, está terminando o campeonato. O Internacional, depois de 1984, Marquinhos quando foi tetracampeão. Marquinhos da pista. O Internacional, depois de 1985, nunca mais ganhou. O Grêmio hexacampeão está perdendo a sequência. O Internacional está chegando ao seu 30º campeonato. 30 vezes campeão gaúcho, pode ser o Internacional a qualquer momento. O Grêmio fica em 28. Estou pedindo a vibração da torcida. Nós somos campeões. 47. O Internacional está sendo campeão gaúcho pela campanha. 2 minutos e meio além do tempo regulamentar. O Internacional, que ganhou o primeiro título em 1927, vai fechando agora em 1991 seu 30º campeonato. É o primeiro que chega a 30 campeonatos. O Grêmio tem 28. Carlos Martins vai terminar o jogo. 48, 3 além do tempo regulamentar. Muitos dirigentes, jogadores, todos de pé na pista, aguardando o final do jogo. O Internacional vai construindo seu 30º campeonato. 30 campeonatos da história do Rio Grande do Sul. Terminou! Internacional 30 vezes campeão gaúcho de futebol! Reportagem! Olha aqui, chegamos no gramado, onde a torcida começa a fazer a festa. Marcelo! O retório, os jogadores se abraçam, é a festa, é aí, Luiz Fernando. É a bola, presidente, com um pouco mais de campo. Não, isso é um presente para a família colorada. Aí, presidente José Osmos. Jogadores do Inter se abraçam. Cuca, e aí, Cuca, essa vitória no campeonato que você tanto perseguiu e prometeu à torcida do Inter. Cumprida a minha promessa, só fui infeliz em perder e não consegui fazer o gol, mas a vontade, o Inter tá de parabéns. Aê, Cuca! Fala pra essa torcida que tá te ouvindo pela gaúcha, Célio, pode dar um recado pra torcida. Fala. O título é deles, né? A nossa equipe simplesmente, eu tô em campo, com humildade, a volta olímpica que eles deram, eu vou motivar mais a nossa equipe. Presidente Perante vai entregar a taça. Nos honra entregar essa taça ao campeão gaúcho de 1991. E quero fazer homenagem a vocês, atletas do Internacional, do Grêmio de Porto Alegrense e os demais atletas que disputaram este ano praticamente 2.000 jogos pela Federação Gaúcha de Futebol. Meus cumprimentos. Agora Edson vai com os jogadores com o troféu pra massa, Ranzolim. O estádio fica mais vermelho, mais vibrante na comemoração do 30º campeonato da história do Inter. Olha a volta olímpica dos jogadores do Internacional. Capitão Célio Silva vai levando o troféu sobre a cabeça. O craque do jogo, candidato a ser craque do campeonato. A volta olímpica dos campeões. A volta olímpica dos campeões gaúchos de 1991. O Internacional vai fazendo a volta olímpica. Atrás dos jogadores vão dirigentes, vão torcedores. É uma loucura neste momento, Beira-Rio na vibração. O Internacional faz a festa do campeonato.